O nosso título hoje é Mundo Novo. Eu fiz um pequeno apanhado aqui de algumas questões, até históricas, para a gente entender um pouco. Históricas dentro de uma visão espiritualista. Então, nós sabemos, todos, que Jesus é o governador do nosso planeta. É Ele que coordena as ações que são feitas para que nós possamos, todos nós como humanidade, evoluirmos, termos as condições de evoluir. E lá nos livros antigos, nós aprendemos que a origem da humanidade foi através de Adão. Na verdade, é uma raça de espíritos que foi denominada Adão, que é um nome que em hebraico significa homem ou humanidade, e acabou levando o nome de Adão. Isso explica porque, obviamente, não foi uma pessoa só que povoou o mundo todo. E, através dessa leva de espíritos, eles foram centralizados basicamente em 4 povos ao longo do planeta, que, de uma certa forma, não era menor do que é hoje, mas era pequeno porque existia menos população e mais centralizados. Então, foi no Egito, na Índia, em Israel e na Europa essa centralização. Sempre quando a gente fala isso, a gente lembra que Jesus, como o governador, sempre dava todas as condições para essa humanidade evoluir, inclusive reencarnando entre esses povos espíritos mais avançados para que servissem de guia e modelo para todos eles. Nós sabemos um pouco da história que não foi um sucesso esses povos. Depois disso surgiu a China como uma cultura milenar, que até hoje nós temos, vamos chamar de invenções, surgidas naquele período em que nós nos utilizamos. Um povo também bastante inspirado. Depois da China, vem a Grécia. Quando nós falamos de intelectualidade, de filosofia, o berço, nós lembramos lá da Grécia. Também um povo que trouxe, ou que recebeu, essa grande oportunidade de colocar para o mundo essas, vamos dizer assim, luzes que recebia. Depois da Grécia, vem o Roma, com todo o seu poderio. O Império Romano não só era um império em tamanho, que se expandiu por muitos territórios, mas levou, podemos chamar de evolução material, moral, dentro da questão de educação, da educação na formação das famílias, ensinamentos de civilização moderna. Até hoje, várias civilizações atuais, elas ainda trazem traços da Roma antiga, da cultura romana que levava aonde entrava. E também na questão política e do direito. O nosso direito ainda hoje, ele observa traços que foram criados nessa época. Nós sabemos que todas essas civilizações que eu falei, muitas delas quase desapareceram. A egípcia é um exemplo, né? Que desapareceu aquela civilização específica. Todas tiveram, através da luz que traziam ou que receberam, a oportunidade de guiar a humanidade para um caminho, vamos dizer, feliz. Não conseguiram por vários motivos, porém, na questão civilizatória, deixaram o seu rastro de cultura e de crescimento. Dentro desse final período é que nasce Jesus. Então, no final do Império Romano, quase, ainda não era final, ainda tinha mais alguns poucos séculos pela frente, mas ele próprio reencarna para trazer a sua palavra e reencarna de uma forma simples, humilde, nos trazendo a lei do amor, que não vingava no mundo, e transformando vários corações, corações que estavam abertos para entendê-lo. Outros também não conseguiram. Jesus marcou tanto a humanidade que nós contamos a história antes e depois do nascimento dele. O nosso calendário é tratado dessa forma. E não porque nós somos cristãos, até aqueles que não o são, também percebem nele como um foco de luz muito grande. Mas a humanidade, como eu disse, nós não entendemos a proposta que foi trazida por ele naquele período. E o próprio Império Romano, que era grande, sucumbiu, acabou-se. O mundo entrou num período de aproximadamente 1000 anos de trevas, que é considerado a Idade Média, um período em que coisas aconteceram e que nos levaram, ao invés de para cima, a uma estagnação. Os maiores fatos são a Inquisição e as Cruzadas, que chamavam de Guerras Santas. Então, são duas palavras antagônicas. Ou é guerra ou é santo. Não tem como ser igual, caminharem juntas. Mas, mesmo durante esses 1000 anos, surgiram espíritos virtuosos para reencarnarem no meio dos povos, para auxiliarem dentro das igrejas, para fazerem com que a proposta do Cristo fosse relembrada. Um deles, ainda lá atrás, no século VI, o próprio Maomé, que era um emissário, não conseguiu passar a informação de forma correta. Outro, já mais bem sucedido, já no século XII, Francisco de Assis, que tem uma história que no começo é uma história comum, mas depois que ele compreende o que ele precisava fazer, é um rastro de luz para todos nós. Então nós nunca estivemos desamparados. Sempre houve essas descidas de seres para nos auxiliarem. Mas no fim, então, desse período terrível, o que que surge? A história nos conta, né? A Idade Moderna, o Renascimento, parece que tudo volta a florescer, como se fosse uma primavera da vida. A cultura, as artes, espíritos que reencarnam também de outros países, ou melhor, de outras civilizações anteriores, vêm ali para auxiliar nesse progresso humano. Então, nós temos uma grande florescência de todas essas questões. E ainda dentro desse período, ali no século XV, inicia-se os preparativos espirituais para aqueles grandes descobridores marítimos que nós viríamos a descobrir depois, a conhecer. Porque os nossos continentes aqui eram ainda por eles desconhecidos. Isso foi um processo que, no mínimo, levou 100 anos de preparação, de reencarnação, para preparar tudo isso. E aí, então, conhecem as Américas. E aí, todo o projeto começa a ser colocado em prática. Espíritos desincumbidos das funções da onde estavam, para que aqui, renascendo, pudessem dar efeito a essa proposta de regeneração que viria a ser elevada. Os Estados Unidos como o cérebro dessas civilizações e o Brasil como o coração. Até tem um livro aqui, quero mostrar para vocês e indicar como leitura, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito pelo espírito Humberto de Campos com psicografia do Chico. Esse livro aqui fala basicamente sobre a questão do Brasil, de toda a preparação de muito tempo antes para que o Brasil venha a se tornar esse coração do mundo. Mas, ainda depois disso, naquele período pós, nós percebemos os ideais em vários pontos do mundo de liberdade. Começa com a liberdade dos Estados Unidos, da Inglaterra, estoura a Revolução Francesa na Europa, outros vários países começam a se libertar dos seus colonizadores, inclusive o Brasil. Pós isso, os ideais de abolição, que também começa a correr pelo mundo. Então nós começamos a viver um momento diferente. Hoje, quando nós estamos aqui no século XXI, 2023, a gente não percebe a grande mudança que houve, porque nós pegamos tudo meio pronto. Para nós é até um pouco normal algumas coisas, porém não eram. Esse outro livro aqui, Caminho de Luz, de Emmanuel, também psicografado pelo Chico, ele conta já de uma ideia mundial todo esse processo que foi feito da questão espiritual, mas materializada no nosso mundo. E aí, depois de toda essa turbulência, nasce Allan Kardec, para trazer, ou não foi ele que trouxe, né? Simplesmente organizou toda a questão espírita que nós conhecemos hoje. Então, o mundo já com ideais de social e político preparados para receber a ideia espírita, que nada mais é do que o Evangelho entendido de uma forma mais fácil para cada um de nós, porque eles não mudam nenhuma vírgula, eles simplesmente contam as mesmas coisas que Jesus nos falou há muito tempo. Mas por nós, humanidade, já termos um amadurecimento espiritual para poder receber isso. E assim, nós estamos nos encaminhando não para um mundo novo físico, mas para um mundo novo espiritual. Nós já estamos, porque a coisa não é uma ruptura, não é de uma hora para outra, nós estamos passando de uma fase para outra. E o próprio Jesus nos disse lá numa dos sermões da montanha, quando ele disse: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então, nós percebemos que ao longo dessa história toda, isso aqui é um resumo muito rápido, todos nós sempre tivemos modelos a seguir. Tivemos auxílio de todas as formas, seja por pessoas, pela espiritualidade, por aquilo que nós encontramos. Mas quem faz a coisa acontecer também é cada um de nós, por aquilo que nós acreditamos e tornamos real. Essa frase é interessante, né? Meditar no bem é necessário, todavia é imprescindível executar. Nós precisamos materializar aquilo que nós acreditamos que é o correto, para que, através dessa união de coisas boas e positivas, nós possamos fazer com que todo esse tempo perdido seja recuperado de uma forma bem grande. Então, eu sugiro a todos que quiserem aprofundar essa história toda, o livro Caminho de Luz, Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esse aqui é um pouco mais complicado, mas também tem muita informação, a Gênese, que é um dos livros básicos da doutrina espírita. Todos, de alguma maneira, falam sobre as mesmas coisas. Então, importantes, interessantes, cultura, nós temos que nos abrir, né, para que possamos entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo, inclusive no mundo todo.